entrei pra ver se dava pé nesse amor. Mergulhei. Que atire a primeira pedra quem não se entregou, como eu me entreguei. Se jogar de primeira e fazer besteira, entrar de cabeça sem nada perder. É tão bom quando a gente encontra a metade da gente. Assim de repente o inesperado aconteceu. Tá curvado teu sorriso. Você é que faz todo sentido. Por mais você na minha vida todo tempo. E por mais vida nesse amor, mais sentimento. Tem olhar refletido. Tá curvado teu sorriso. Você é que faz todo sentido. Fazer besteira, entrar de cabeça sem nada perder. É tão bom quando a gente encontra a metade da gente. Assim de repente, o inesperado aconteceu. Yeah.